Vários bagulho doidão que eu passei. Hoje vivendo essa vida de rei. Sai da frente que o resto não tem fim. Flash na cara, no bagulho já sei. Hoje de nave do ano, meu Versace exalando. Jacaré grudou no pano, nós é o destaque do ano. Respeita a luta do mano. Pra quem pensou que o meu fim era próximo, vai sustentar o barulho. Quem fala mal pelas costas, quando me vê, perde a classe. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, louvado seja o Senhor. E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Só vocês. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, louvado seja o Senhor. Que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou. O quê? E eu me sinto abençoado. Oh, oh, oh, oh, só vocês. E eu me sinto abençoado. É GTT. Vivendo na melhor fase, pique L7 maneiro. Hoje nós tá de nave pra perpetuar o auge. Ela quer minha vibe, papai rei da Nike. Porra, dando pulso, vida é minha e dá um churrasco no morro amanhã. Desce copão, uísque, Red Bull no gelo de coco. Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros cria. Em tempos difíceis, nós vai ter que manter a... A fé em dobro, é tipo 2G no mic. Hoje é facelas terê. Mas na fase ruim quem te ajudou? Eu tô pela menor, contigão do PPG. O Liro é abençoado. Morte na régua atualizada, hoje ela. No peito mais se surpresador. No garimpo do ristando dois. Hoje tem. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, louvado seja o Senhor. E minha vida mudou, e abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Abençoado. Pois a vocês. E eu me sinto abençoado. Fechando as portas da casa de show. Hoje o mundo girou, louvado seja o Senhor. Minha vida mudou, e abraçou e me abençoou.